Desse jeito que eu ando, eu não sei se aguento mais uma semana. A saudade é tanta, e no meio da noite o corpo reclama a falta de você, a falta de você. Tô jogado num canto, tô bebendo de um jeito que eu não bebi. É saudade o dia quando olho a última fotografia. Eu ligo pra você, eu ligo pra você. Tô gritando socorro, meu único pedido. Aquele amor gostoso, faz de novo comigo. Quero sentir seu cheiro, ver seu corpo suar. Então atende o celular. Tô gritando socorro, meu único pedido. Aquele amor gostoso, faz de novo comigo. Quero sentir seu cheiro, ver seu corpo suar. Então atende o celular. Jogado num canto, tô bebendo de um jeito que eu não bebia. Saudade o dia quando olho a última fotografia. Eu ligo pra você, eu ligo pra você. Tô gritando socorro, meu único pedido. Aquele amor gostoso, faz de novo comigo. Quero sentir seu cheiro, ver seu corpo suar. Então atende o celular. Tô gritando socorro, meu único pedido. Aquele amor gostoso, faz de novo comigo. Quero sentir seu cheiro, ver seu corpo suar.